Impressionante, controle que ela tem na raba, maluca, vai ser gostosa assim em casa. É assim, ó. Privilégio da sua sentada, da sua sentada, da sua e chegou sentada. O que essa menina fez com a raba? E com a pau na mão ela tá doida pra sentar. No banco de trás ela senta sem parar. Pra impressionar, vê assim, ó, me enxigou. O que essa mina fez com a raba? E com a pau na mão ela tá doida pra sentar. No banco de trás ela senta sem parar. Pra impressionar, vê assim, ó, impressionante. E aí, Luquinha, o playboy. Impressionante, controle que ela tem na raba, maluca, vai ser gostosa assim em casa. Quero privilégio da sua sentada, da sua sentada, da sua sentada. Lucas Paulo, o Bolinha, pra bater nos paredões. Guilherme CDs, e assim ó, me estigou. O que essa mina fez com a raba? E com a pau na mão ela tá doida pra sentar. No banco de trás ela senta sem parar. Pra impressionar, vê assim ó, me estigou. O que essa mina fez com a raba? E com a pau na mão ela tá doida pra sentar. No banco de trás, ela senta sem parar. Pra impressionar, vê assim, ó. Impressionante, controle que ela tem da raba, maluca. Isso, bebê, vem. Achei gostosa assim em casa. Quero privilégio da sua sentada, da sua sentada. Impressionante, controle que ela tem da raba, maluca. Achei gostosa assim em casa. Já batei todos os paredões, viu? É assim, ó. André Cedês, o mural de Ibicoara. É no de um paredão, tá?